Não é que eu não tenha sentimento, mas minha fama por aí é coração de gelo. Se a minha boca não repete beijo mais, se eu não me envolvo com ninguém é puro medo. Quem já foi iludido com amor de mentira nunca mais vai sofrer por alguém nessa vida. Eu demorei pra aprender, mas agora em diante vai ser sua cama, beijo e banho, depois tchau. O amor de ter noite não faz mal. Quando o prazer acaba, o coração tá zero. Amor de cama sempre foi o mais sincero. Sua cama, beijo e banho, depois tchau. Fama por aí é coração de gelo. Se a minha boca não repete beijo mais, se eu não me envolvo com ninguém é puro medo. Quem já foi iludido com amor de mentira nunca mais vai sofrer por alguém nessa vida. Eu demorei pra aprender, mas agora em diante vai ser só cama, beijo e banho, depois já. Que prazer, viu? Tamo obrigado, junto, meninos. Compadre. E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, não esqueça de ativar as notificações para receber os vídeos primeiro. Dá aquele like e se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, se inscreve aí.